desculpa alguma coisa, tá bom? Dá nada aí, tá? Se puder trazer um café lá. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 1:06, 30 graus em Florianópolis, 30 graus em Porto Alegre, verão escaldante e é pra todo mundo, amigo. Nova Skin, Lojas Colombo e Coca-Cola estão conosco nesta semaninha de Pretinho Básico aqui em Floripa. Segunda-feira, 10 de janeiro de 2011. Cumprimentar os amiguinhos da mesa aí. Fala aí, Porazinho. Olá, meu irmão. Olá, Floripa. Olá, Brasil. Olá, mundo. Felicidade geral. Que maravilha, Porazinho. Sensacional. Aí, seja bem-vindo, tá? Obrigado, seja bem-vindo. Fala, obrigado. Cadizinho. E aí, beleza? Tudo certo? Boa tarde. Tudo certo. Mr. P. E aí, Mr. P. Tudo certo, Mr. P. Isso aí é o plug do fone que não, tu tá sem fone, é isso? E sem microfone. E sem microfone. Mas, como é que tu vai existir sem fone e sem microfone? Mas é, acho que é coerente, aqui, porque na foto da Zero na Hora da de zero hoje, não tem meninos do Pretinho em Floripa, não viajou. Toda, eu não tô na foto e meu nome não tá na matéria. Então eu não tenho que ter fone, muito menos microfone. Viu como a gente é coerente, Pi? Claro. Viu como a gente é coerente, Pi? Que beleza. Aquela foto foi tirada aqui no ano passado. É verdade. Eu também não tô. É só prova de que o Pi é maior que o Pretinho Básico. É verdade. É verdade. E aí, meu querido Marcos Piangeiro? Tô em casa e feliz da vida porque eu tô de turista aqui. Se eu fosse morador ainda de Floripa, eu ia estar meio... Queria dar um tiro em todos os turistas. Mas, cara, que loucura. Mas como eu tô de turista aqui, eu tô felizão e não tem segunda-feira nessa cidade. Parece que é sexta-feira hoje. Boa, vamos comentar mais isso em seguidinha. Fala aí, Potter! Estamos aí, gente. Boa tarde. Beleza, bom dia, querida. Boa tarde, boa noite para Maurício Amaral. Feliz da vida de estar em Floripa, velho. Coisa boa, né, mano? Ô, cara, agora vamos falar rapidamente. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho, estamos aqui em Floripa e estamos em casa, como disse o Marcos Fianges aqui, dizendo que como turistas, todos felizes, mas se fôssemos moradores da ilha, estaríamos sim indignados, porque, cara, tá feia a coisa, e não é porque é a ilha. Tudo quanto é lugar tá assim. Ontem os caras levavam 4, 5 horas de Tramandaí a Porto Alegre pela freeway. Que loucura. Nossa. É brabo o negócio, né, cara? É muito carro, pouca estrada, pouco acesso. Por exemplo, só pra quem sai... Então tamo bem. Então tamo em Floripa, pô. 5 horas pra Tramandaí, tamo aqui levando 3 horas no trânsito em Floripa, tá melhor. É, mas por exemplo, só pra tu entender, quem saiu da Pachá depois do show da Amy Winehouse sábado, acabou o show às 2:15 da manhã, teve gente que só saiu do estacionamento às 5. Tinha engarrafamento na Pachá. Um engarrafamento dentro da Pachá. Tá ruim pra todo mundo, né, guria? Cruzamentozinho, importante dizer que a culpa não foi da Pachá, tinha um cruzamento que a polícia militar organizou pra sair apenas pra um lado, os carros tinham que fazer o retorno lá na frente, muitos faziam antes, enfim, deu um caos todo total. Mundo ficou preso na Pachá. Pelo contrário, a Pachá fez uma festa super organizadíssima, do início ao fim. E diversos seguranças vieram dizer o carinho que eles têm pelo Pretinho Básico. E além de tudo isso, seguem os atrasos nos aeroportos, no nosso caso, verdade. Que está no aeroporto Salgado Filho pra embarcar pra Floripa às 6:30 da manhã, pro voo às 7:50. 7:50 o voo decolou 10:30 aproximadamente. Não, jogo da velha é lamentável, né, cara? Jogo da velha é lamentável, foi só o que a gente fez. Jogo da velha é lamentável. Não, jogo da velha é o fim da picada, cara. É hashtag do Twitter. Eu só vou falar assim essa semana. Agora eu tava vindo pra cá e tava conversando com um taxista que tá há 23 anos. Dirigindo táxi aqui. Pô, jogo da velha é experiência, né, cara? E ele me disse que é o seguinte, não, ele tá largando, Jogo da velha é larguei. Vai abandonar o trânsito, vai tentar um outro negócio e tal, porque ele disse que não tem mais condições. Ele nunca viu o Florianópolis como tá este ano. Cerquinha, concordo com você. E uma coisa importante, especialmente com o Marcos, de discutir, cara, que assim, ó, Floripa ainda tem muito pra crescer. Ainda vai ter em Floripa muita prestação de serviço, ainda vai ter muito restaurante, ainda vai ter muito. Floripa vai crescer demais, cara. Só que Floripa não tem mais pra onde crescer. Jogo da velha é planejamento. Não, né, não, a questão é a seguinte: tem o espaço físico da ilha, que é limitado. a ilha vai crescer pra dentro, entendeu? Não tem como ela crescer pra fora. Isso vai piorar muito. Em cima da natureza, mano. Exatamente. Já é algum tempo, mas a discussão vai ser entre os progressistas e os ecologistas. Vai piorar muito tudo que é lugar, entendeu? Tudo que é lugar. Velho, eu tô preocupado. Ô, Magnata, o negócio aqui na ilha. Qual é, o negócio aqui na ilha. Naturalista ou tu é progressista? Eu sou naturalista, né, Magnata? Naturalista, naturista e tudo ecologista. Eu sou naturalista. E o negócio aqui na ilha é trabalhar paradão, né? Que nem eu trabalho. Fico trabalhando paradão, eu pego, chego na praia bem cedinho, Magnata, fico lá me escondendo no pontinho do morro, lá no cantinho do morro. Galera sabe de me encontrar, então eu fico paradão ali, fico faturando, não preciso me estressar. Tá, beleza, Paulo, querido. Ô, meu, olha só, é semana de Planeta Atlântida, daqui a pouco a gente vai começar, pelo menos aqui no Pretinho, de Florianópolis. Jogo da velha Planeta Atlântida, a passar todo o serviço do Planeta Atlântida, todo o elenco do Planeta Atlântida nas duas noites, sexta e sábado, onde você compra seu ingresso e todas as informações para você chegar também no Sapiens Park em Canasvieiras. Vamos para os destaques comentados do Clique RBS. Nesta segunda, 10 de janeiro, faltando 4 dias para o Planeta Atlântida de Santa Catarina. A maior festa do planeta, um dos maiores festivais de música da América Latina. A partir de hoje, os candidatos inscritos no concurso dos Correios, anulado em dezembro de 2009, poderão receber o valor pago da inscrição. A devolução do dinheiro pode ser feita em qualquer, ou a retirada desta devolução pode ser feita em qualquer agência dos Correios, das 9 da manhã às 5 da tarde, até o dia 11 de abril. Mas é só pra quem se inscreveu, se eu for lá, não vai ter uma grana pra mim. Tu te inscreveu? Não. Então não vai ter. Pô, jogo da velha, sacanagem. O jogo da velha encheu o saco já. Sacanagem. Peraí, pergunta, uma perguntinha básica. Eu vou dar um bloco no Maurício. O cara foi lá, a camarada foi lá e se inscreveu no concurso dos Correios, tá? Isso. E pagou lá a taxa de 150 pila. Sim. Ele vai receber os mesmos 150 pila de volta 3 anos depois? Não, não é 3 anos. Não, é meio ano depois. Um ano e 2 meses. 2009, novembro de dezembro de 2009 pra dezembro de 2010 já é um ano. É, um ano. Então tá, é um ano e 2 meses. Tu quer correção? Eu quero correção. Janeiro, um ano e 2 meses. Um ano e 2 meses. Vai ter correção, não? Tem que ter, né? Acho que não. Mas não vai ter, óbvio que não vai ter, né? Tem que ter, tem que ter. Mas correção de quando aí, meu? Muito pouco. Fora o ônibus que ela pegou pra ir lá pagar a taxa e tudo mais. Mas isso eles não consideram. Mas como é que não é uma coisa óbvia, assim? Tinha que ter ouvido isso aí depois, na anulação, no outro dia já começa a devolver, né? Foi um jogo da velha justiça, né? Mas foi uma discussão. Cala a boca. Agora eu vou. Jogo da velha, olha isso. RT Maurício Underline Amaral, real. Ô, meu, uma blitz na ponte Pedro Ivo Campos em Florianópolis. Eu assisti essa blitz de camarote essa noite, em Florianópolis. Só que do outro lado. Do outro lado? Do outro lado. Eu indo pra Coqueiros ver essa blitz. Parou a ponte, cara. Parou a ponte. 2 da manhã, os caras pararam a ponte. Botaram lá 10 viaturas da Polícia Militar. Um monte de homens da Polícia Militar. E os caras conseguiram prender 3 e apreender. Prende 3 e apreendeu uma pistola israelense. É verdade, amigo. Olha isso, velho. Israelense muito tóxico também, viu? A operação foi nessa madruga e um dos homens presos estava foragido da penitenciária desde o Natal, quando recebeu o benefício de uma saída temporária, o indulto de Natal. É brincadeira isso. Outro foi detido porque havia um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio. E o terceiro preso foi o homem que portava a arma, uma pistola 9 milímetros de fabricação israelense, conhecida como Jericó. Ô, Jericó! Essa arma. Olha aqui, guri. É uma metralhadora alemã ou de Israel? É israelense. Estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha. Os 3 estavam no mesmo carro. O carro, eu não sei qual é, não diz aqui, mas com o trio, os soldados encontraram também várias pulseiras e correntes de prata. A operação ocorreu apenas para fiscalizar os motoristas e será rotineira. Outros bloqueios como esses serão montados em distintos pontos de Floripa nos próximos dias. O jogo da velha é muito bom. Jogo da velha é sensacional. Jogo da velha é segurança. O cara que tá em prisão semi-aberto em Floripa, assim, ele é um privilegiado, né? É um privilegiado. Pode ir pra praia. Tu quer ficar, Potter? O cara não paga aluguel. Vou deixar o Potter em prisão semi-aberta. A gente deixa uma semana aí, você não vai pedir pra sair. Tranquilinho na sua cela, aí de tarde, onde que eu vou hoje? Eu vou em inglês. Aí sai, vai em inglês. Vai lá em inglês, não não precisa pagar nada, né? Que não tem conta. E aí volta pra dormir. Volta pra dormir. E comer. E comer, né? Comer um pão. Dormir e comer. Comer o pão que o diabo lançou aí. Pô, eu não tinha pensado nisso ainda. Exatamente. Não tem celular pra encher o saco. É verdade. E a previsão do tempo para este começo de semana no sul do Brasil é a seguinte: a passagem de uma frente fria deixa o tempo instável nesta segunda-feira em Santa Catarina, com possibilidade de uma chuvinha à tarde. As máximas ficam entre 30 e 31 e a terça deve trazer o sol de volta à maior parte da ilha, inclusive do estado inteiro, na maior parte do dia em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o decorrer do dia terá nebulosidade variável, com pancadas leves de chuva entre a tarde e a noite, e a temperatura varia entre 22 e 30. Terça-feira começa com temperaturas mais baixas para os gaúchos e o tempo seco predomina durante o dia. Muito bom. Excelente, né, amigo? Vocês 1h16, fala aí, querido Marcelo. Vocês estão aí na ilha de Florianópolis? Estamos aqui na ilha, Marcelo. Eu continuo aqui em Porto Alegre, nesse estúdio fétido. Marcelino. Só vocês dois, vocês estão aí? Marcelino, filma em mim, filma minha cara aqui. Foca aí, fecha a minha. Que carinho. É verdade. Sabe o que que o Assis tá fazendo agora? Tá rindo da sua cara, meu. É verdade. Eu vou falar pro Mr. P enquanto esse assunto. Debreia, cara. Que não, não, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos com o Marcelo e o Marcelino nos destaques do Clique Record. Hoje não vai ter trilha pra ti, tá? Não vai ter trilha porque tu tá aí em Porto Alegre, nós estamos aqui em Floripa, não vai dar pra ter trilha. Sonoplastia! Tá, vai dar aí sem trilha hoje. Rede Recorte tá falindo aqui o negócio. Trilha vem pro Sedex. Eu posso descolar a trilha do planeta pra você. Não vem com o planeta. Isso aqui é jornalismo, rapaz. Isso aqui não é entretenimento, não, amigo. Verdade, Marcelo. Jovem foi preso e destruiu o banco do carro da polícia com os dentes. Jovem faminto. Também bateu a cabeça contra o vidro do veículo. Doidão, provavelmente tinha usado algum tipo de tóxico como dos tóxicos pesados como loló. É verdade, Marcelo. Quando a pessoa tá louca de loló, ela come o banco do carro. É uma loucura, né? Quebra o dedo. Marcelo, eu tô doidão de Dramin hoje. Tá doidão de tóxico. São as famosas drogas legais que muitas vezes são mais... É verdade, é boleta, né, Marcelo? É boleta. Tomei o inteiro. É o Mr. P anfetamina agora. Um homem de 52 anos foi preso em Longmont. Aonde? Longmont. É um monte longo. Nos Estados Unidos, acusado de dirigir sem as calças no drive-thru do Burger King. O atendente informou a polícia. Ele pediu um sanduíche, um Whopper, e ofereceu uma salsicha como pagamento. Tartaruga, tartaruga, ó. Última notícia, sempre tem animais. Pra entregar pra novela. Boa. Pra entregar pra novela, uma tartaruga determinada. Olha, gente, que legal. Fugiu de casa 50 vezes em 34 anos. Que isso? Os donos dos animais contaram que Jamie, o animal, é muito determinado e mostra que gosta de conhecer novas regiões. A fuga mais longa da Jamie durou 3 semanas e ela foi interrompida quando o visto venceu nos Estados Unidos. Aí teve que voltar pra cá. É o Jamie, Marcelo, tartaruga. É verdade. Mas tartaruga é sempre feminino. Não existe tartaruga homem. Por isso que estão em extinção. Só tem mulher. Sabe que a minha tartaruga tentou suicídio sexta. Mas não obteve sucesso. Não logrou êxito. Se jogou, por quê? Cara. Por que razão, Pio? Ela conseguiu que a tartaruga vai crescendo conforme o aquário. É verdade. E eu achei que ela não ia conseguir trepar naquele aquário e sair fora. E ela conseguiu, no momento de distração, e se jogou da conta. Aconteceu isso com um amigo meu. Eu já trepei num aquário. Lá em Buenos Aires, eu trepei num aquário. Quase caiu, né, Gaúcho? De vidro, né? De vidro. Aquário de vidro. Lembra um amigo meu que ficou incumbido da missão de cuidar de 2 tartarugas e uma delas fugiu. Que coisa louca. Depois do tombo da tartaruga, ela caiu de uma altura de 1,5 metro, mais ou menos. Ela deu-lhe paleta no chão. Ainda bem que deu de paleta. Mas a paleta é o casco, né? Ela tá numa velocidade agora, cara. É um troço meio estranho. Acordou? Sim. Acordou. Jogo da velha tartaruga. A gente tá falando do jogo da velha aqui, tá? Olha só os jogos da velha do Brasil aqui no Twitter. IPTU, IPVA e fudeu. É um deles. O outro, Trezeguet, Dentuço Pilantra. Pra quem não sabe o que é o jogo da velha, tem muita gente que não sabe, não conhece, não tá no Twitter, né? Por, a minha mãe, por exemplo, tá ouvindo o programa e não sabe o que é Twitter, jogo da velha, trending topics, não sei o que, bababá. Os assuntos mais citados, mais comentados na rede social, no Twitter. Então tem um aqui que eu queria, inclusive, o comentário do Everton Cunha, que já está aqui escalado na rodada, o Dentuço Pilantra. É um dos trending topics do Brasil neste momento. Ah, tu quer a minha opinião agora? Não, deixa pra hora do Bola nas costas. É? Depois. Será um longo Bola. Tem uma informação não confirmada, tá? De que o Ronaldinho apareceu no show da M e foi hostilizado e teve que sair. Foi o Café de la Musique. Não. A informação confirmada é a seguinte: ele sim esteve no Café de la Musique, foi hostilizado e depois foi pro show da M Winehouse. Ele sim, estava lá. Ele ficou 10 minutos no Café de la Musique. Exatamente, jogaram moedas, apresentaram notas. E o louco de tudo isso, cara, é que ele é hostilizado, ele foi hostilizado aqui em Floripa por colorados e gremistas. Pelo Brasil inteiro. Sim. Cara, é assim, ó, é um corporativismo contra essa patuscada toda, entendeu? É que faltou muita coisa pra Cis, né, cara? Faltou muito jeito, faltou muita habilidade. Ele foi muito o gavião e aí conseguiu ganhar o Ronaldinho, caráter, né, que é um jogador de seleção. Ele queimou pro Brasil inteiro. Não, peraí. Eu acho que o KG tem uma visão mais lúcida porque tá lá dentro e ele me falou sábado de manhã que o determinante acho que foi o Milan, né? A vontade do Milan de até ter... Até onde eu sei, o determinante foi o Milan. O Milan disse, não, tu vai ter que negociar com o Flamengo porque o Flamengo vai me pagar mais dinheiro, isso. Mas também tem todo um envolvimento da família Assis Moreira pra botar a culpa no Milan também, né, cara? Não vai, não, foi a gente. Não tem sentido, cara. Não, mas tem muita coisa errada aí. E a gente não pode também excluir a falta de personalidade do Ronaldinho Gaúcho. Ele, um cara de 30 anos que já foi eleito duas vezes o melhor do mundo, ele não pode ficar submetido a esse jogo como se ele fosse um bonequinho, um brinquedinho do irmão dele. Ele tem que ter posição, ele tem que dizer o que ele quer, ele tem que decidir a vida dele. O que parece é que ele não tem direito a isso, né? Parece que ele não tem direito a escolher. E se ele não tem essa capacidade, que eu resolvo. O Assis deve dar uns cascudos nele, cara. Irmão menor, né, cara? Mas é essa impressão. Irmão menor. Se ele se submete. Me dá o controle do play. Não pode. Ele já tem 30 anos, ele tem que dar rumo na vida dele, a não ser que pra ele esteja bom, o que eu não acredito que esteja, porque não é bom viver da maneira que se vive. Outra, essa história de que realmente deveria ser negociado com o Milan, claro que sim, mas isso também faz parte do intermediário, que é o caso do Assis. Então, foi um jogo de todas as partes, absolutamente. Mas a 0 hora de hoje faz um passo a passo dessa negociação, né, do Grêmio com o Assis e diz que no meio das negociações ele atendia os telefonemas. Ah, como é que tá o tempo aí, Floripa? Ah, como é que tá o tempo aí no Rio? Vários amigos, assim, pra quebrar o ritmo daquela negociação que tava sendo feita, né? E que numa dessas ele saiu no meio da reunião, saiu sem dizer nada pra ninguém e apareceu com uma pizza e um Guaraná embaixo do braço, tipo assim, números dão fome, né, gente? Aquela coisa. Sabe que na quarta-feira, naquela entrevista, desculpa, Titão, naquela entrevista coletiva que foi organizada pelo vice do Milan, na quarta-feira ali já ficou explícito que ele é um cara absolutamente egocêntrico, ele é pavão, talvez muito mais que o próprio Assis. Ele determinou, Galliani, o vice do Milan, assim que ele entrou na sala para dar entrevista. Parece o Dr. Evil. Sim. Do Austin Power. Ele distribuiu os lugares nas cadeiras e nós todos na emoção de querer saber o que ia ser anunciado, a gente esqueceu de prestar atenção no que ele dizia, o vice, ansioso para saber. Mas é que saber. Eu não entendo italiano, cara. E aí, se a gente olhar a reprise, a gente vai ver que nenhum momento ele diz, olha, tá liberado. Assis faz o que quiser, o Ronaldinho também. Em nenhum momento, ele foi claro no início da entrevista coletiva dizendo que o Milan não libera o Ronaldinho, o Ronaldinho é jogador do Milan, não é isso aí tudo. ficou, mas a gente não prestava atenção, a gente queria saber pra onde ele ia e esqueceu. Tem uma e ali coisa... já ficou. E ele é um cara, porra. Mas tem uma história mal contada nessa história que é a seguinte, assim, ó, tem muita história mal contada. O Grêmio, na negociação do Grêmio com o Assis, o Grêmio pagaria a quantia que teria que ser pro Milan. Sim. Só que essa quantia seria paga pelo Assis e diluída no que o Grêmio receberia depois, certo? No que o Ronaldinho receberia do Grêmio depois. E aí, como é que, tipo assim, todo mundo vai pagar de alguma forma pro Milan? O Grêmio também pagaria, não o Grêmio em si. Quem pagaria seria o Assis, sim, e depois seria diluído no Ronaldinho. Ah. Então, por que que o Milan não mora pra outra decisão? Não, a gente quer receber. Porque o Milan vai receber de qualquer maneira, entendeu? Aí que tá a história mal contada. É, jogo da velha ganância, né, cara? Exatamente, tem dinheiro na parada. Eu acredito que aí o Milan falou assim, não, o Assis pensou, bom, o Grêmio pode não me pagar, tem garantia com a Arena, sei lá o que que é, entendeu? É dinheiro, cara, a parada é dinheiro. Os únicos que se ferraram nessa história toda foram os queridos que paletearam as caixas de som pra dentro, pra fora do Olímpico. Pois é. Um abraço pros caras aí, tchê. Vamos dar uma rodada, vamos ver aí, ô KGzinho, o que que tem a dizer? Aí, na loja de artigos militares, o carinha chega e diz, tu tem uniforme camuflado? Temos, sim. Pô, então me vê um. Pois não, passa daqui a 2 semanas nós vamos procurar, hein? Potterzinho, o que tem aí, Potterzinho? Acho que eu vou com uma piada, né, gente? Piada do poder! Apoio! Refrigerante Biri! Tomei o meu e me fui pro mercado comprar outro! E aí tem dois átomos conversando ali, né? Dois átomos. Pô, claro, na tabela periódica estão ali, né? E o cara, bah, um deles, perdi um elétron! E o outro, tem certeza? Positivo! Boa. É só pra quem entende química, né? Nota de química, né? Jogo da velha fica a dica, né? E aí, Marcola, manda aí, Marcola. Nem li o material aqui. Então vai tu, por exemplo, já leu. Tá olhando o programa, tá assistindo o programa. Tá legal o programa ou não? Tá bom, a gente tá bom, bem, tá médio. Tá bem ou não? Tá muito ansioso. Queria mandar um abraço pro Gafa do Irie. O grande Gafa do Irie, vamos dar uma bandinha de barco hoje. Vamos passear de barco hoje à tarde. Que legal, hein, Gafa? Irie e Dazaré que abrem o Planeta Atlântida 2000 horas. Pô, tá certo nessa barca aí. 5:30 da tarde. Tá liberadaço, cara. Irie e Dazaranha. Não tenho nenhum problema. Abrem o planeta. E aí no sábado, o Restart abre o planeta e na sequência tem mais uma dobradinha catarinense, Santo Grau e Nego Joe. Daqui a pouquinho a gente fala de planeta. Como é que foi, Marcos? Como é que foi o pessoal da Irie me encontrando na frente da Lupus há 10 anos atrás? Porra, Mr. P, do caralho! Somos do ouvinte, tá ligado? Somos tudo da Irie aqui, pô! Do caralho! Vai daí, porazinho! Olha, eu tenho aqui os tipos de mulheres encalhadas. Tem muita. Opa, é um serviço. Tem muita mulher encalhada. Muita mulher encalhada. Tem baleia encalhada. Tem bastante. Tem mulher baleia encalhada também. Também tem. E aí tem aqui os tipos das encalhadas. Encalhada desesperada. Não pode encontrar com as amigas que logo perguntam: tem um amigo, um primo, um tio? Um tio, quem sabe, pra apresentar? Um tio, já tá indo pro tio. Aí tem a encalhada alcoólica. Vai pra balada, todo mundo se ajeita com algum gato. A gente viu umas dessas. E ela só enche a cara, vomita e queima o filme das amigas. Encalhada carente. Mal pode ouvir as amigas falando do namorado que começa a chorar, mingar e reclamar. Há 10 dias atrás, por aí de férias, eu li esse material agora. Não, acho que não. A produção jamais. Jamais se enganaria. Isso é o Brasil, amigo. Isso é uma. É verdade. Isso causa. É culpa do que isso, amigo? Isso é por causa das drogas legais. Não dá pra ir na drogaria comprar assim. Tem que ter a documentação. Tem a receita, né? Receita mesmo. Neusaldina. Não dá pra ir comprar Neusaldina. Se aqui comprou o Brasil, aí tá doidaço. Doidaço de Brasil! Estão seguindo aqui com o material que não foi lido há 10 dias atrás. A encalhada circense, a palhaça da festa e o centro das atenções. Mas no final sempre pede carona com uma amiga porque nunca arruma ninguém. Ou sai com a mulher barbada, né? Encalhada não, profissional! Barbudo. Cada vez que alguém pergunta por que até hoje ela está sozinha, encalhada, ela diz que eu priorizei a minha carreira profissional, né, gente? Encalhada sindical, ela vive reunindo as amigas nas mesmas condições para reivindicar os direitos da classe. Encalhadas unidas jamais serão vencidas. Só solteiras. Encalhada maratonista, vive correndo atrás de tudo que é macho, mas nunca ganha nenhum. Encalhada oportunista. Vive encalhada porque ainda não achou nenhum cara que lhe agrade o bolso. Bah, porque ela é encalhada oportunista. Pra que fazer isso? Cacita. Encalhada bem resolvida. Curte a condição de encalhada na boa. O que rolar, rolou. Maravilhosa. E a encalhada é bela. Mentira, tudo mentira. Tudo mentira. A encalhada bela adormecida. Só ela não acordou pro mundo. E ainda não entendeu que o príncipe encantado não existe. Nayara Aguiar mandou aqui os tipos de... Obrigado, Nayara, querida! Nayara, grande Nayara! Ô, meu, vamos fazer o show do intervalo, a gente volta já? Em seguida. Vamos antes de fazer o show do intervalo, a gente tem os classificados. E ainda antes dos classificados, queria comentar com vocês que vocês sabem, desculpa, né? Se bem que o Maurício, o Pi, o Porã chegaram aqui na ilha só agora e nós estamos com a GP, Angers, Potter e eu um pouco mais. É, onde a gente vai aqui na ilha, a gente é bem recebido, a gente é bem quisto, a gente é bem tratado. Então eu queria mandar uma série de abraços aqui rapidamente pra quem nos recebeu e nos tratou bem. Rapaziada, é lá da P12, exatamente, em Jurerê Internacional. Tá, estivemos ótimo, o fim de semana inteiro na P12. Mandar um grande abraço pro Dudu Gershman e pro Felipe Goron do Floripa Tem. Os caras que mantêm o Floripa Tem em pé aqui em Floripa. É demais, um evento que deixa a cidade gigante. O Gershman tá sempre nas baladas comigo. Cara, são dois queridos, dois colegas queridos, Dudu Gershman e Felipe Goron, nossos queridos colegas aqui de empresa. Também o nosso querido Henrique Fernandes, cara, DJ matador aqui da ilha, meu amigo. Sou amigo do Henrique Fernandes desde que ele era ainda Henrique Buzina, velho. Agora entreguei. Pode chamar o Henrique Fernandes de Henrique Buzina, cara. E rolou até uma overdose de Henrique Fernandes, porque no P12 a gente viu ele, depois fui pra pista da Pachá, tava ele. Tava ele lá. É o DJ da cidade, cara. Com todo respeito aos demais, mas é o grande cara. As duas pistas explodindo, tem muito amanhã mesmo. Sem dúvida nenhuma. Eu mandar também um grande abraço pro nosso querido, é um querido, o Leandro Adegas do Taiko, que sempre nos recebe tão bem naquele restaurante classe AAA. Beijo, mandar um beijinho também pra família do Juliano de Pelotas, que pegou o avião com a gente pra Floripa. A família inteira ouve o Pretinho sempre, pai, mãe, irmãos, a família reunida ouvindo o Pretinho Básico em Pelotas. Nosso amigo também. Bruno, né, que é o motorista do Intercity, rapaziada do Intercity também. E também o Lucas, nosso querido ouvinte, que tá com uma camisa do Mazembe, né? Uma homenagem para os colorados. Então, um abraço para todo mundo que nos trata bem por aqui. Muito bom! Classificados do Pretinho! Classificados! Me ajuda aí, Almir. Eu opero pra TV. Aê, vendo uma Toyota Fielder pretinha básica. Olha. É completa com ar, direção, vidros, alarme de fábrica, interface em sulfilme, câmbio mecânico, som original, pintei as rodas de grafite, ficou linda. Uh-huh. É ano 2006, 2007, tem 60 mil quilômetros, com todas as revisões na autorizada e tá em dia, sem nada pra fazer. Carro de única dona, minha mãe, toda original, nunca bateu ou retocou pintura. Caramba, ele quer 38.900 nessa Fielder e mora em Guaíba, no Rio Grande do Sul. 2006, 2007. Baita caranga. Abraço, então, é uma fielderzerada@gmail.com. Certo, mano? Fielderzerada. Fielderzerada. Mais um. Aí, galera do Pretinho, escrevo pra anunciar que quero vender uma sacola de natação. Para aí, Magnata. Não, desculpa. Não é sacola, mano. É escola. Pensando, o que será que tem na sacola? Uma touca, uma sunga, óculos é de pá, e o tampão de ouvido. Mudou um pouquinho. Mas não é sacola, é escola de natação localizada em Sapiranga. É uma escola com estrutura bacana, terreno de 800 metros quadrados, 160 metros quadrados de área construída. A escola tem ótima localização, toda a estrutura em ótimas condições, piscina olímpica e caldeira de aquecimento. O motivo da venda é que eu tô focando total atenção na escola de natação e também academia localizada em Taquara. E tô precisando do dinheiro para estabelecer reformas. O preço do imóvel e maiores informações no e-mail vendobarbada@yahoo.com.br. vendobarbada@yahoo.com.br para comprar essa escola de natação em Sapiranga, bem aqui pertinho de Porto Alegre. Fala aí, Marco! Almirzinho. Fui no P12 com o KG. Tava demais. É, e aí, Almir, como é que tava? Não vou negar. Não vou negar que uma hora eu fiquei empalhado. O quê? Fiquei empalhado, pareceu. Empalhado. Empalhei. Ah, fiquei parado assim, ó, sentado assim, empalhadinho. O Almir Bêbado, daqui a pouco ele parou assim e ficou consciente. Empalhou, bêbado, né? Empalhou. A pessoa viu me dizer, ô Almir, tá empalhado? Eu dizia assim, não, realmente acho que bebi um pouco além da conta. Não vou negar. Conseguia falar eloquentemente. É, demais, mas tava bom, tava demais. Floripa é alto astral, tô feliz de estar aqui de volta. Alto astral. Mas hoje eu tava andando de carro, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Veio uma gaviota. Gaivota? Uma gaviota na minha direção, eu não sabia. E aí? Foi, cagou meu carro todo. Ah. Veio, juro pra ti. Sério? Eu achei que ia entrar dentro do carro, mas não entrou, daí saiu, daí cagou todo meu carro. Tu tá no Jeep, tá no Jeep, tá, no, tá de Jeep hoje? Foi ataque, um ataque. Um ataque de gaviota. Não, eu tô com meu carro que eu transformo em táxi. Ah, tá. Entendeu? Que eu tenho aquele kit táxi. O kit táxi. Quando eu bebo demais, eu faço táxi e volto de táxi pra casa. Tranquilamente. Gente, tá voltando a volta às aulas, hein, gente? Por falar nisso, qual é o produto de hoje, Almir? Volta às aulas, tá? Volta às aulas. Tá voltando a volta às aulas. Dia 21 de fevereiro. A volta às aulas tá voltando, então a parada é a seguinte, tem que comprar material escolar. É Almir que te lança a papelaria do Almir. O Almir fica mais catarinense aqui, né? Especialmente para crianças. Tá? Especialmente para você que tem um filho novo de 5, 6 anos, tá entrando na escola agora, tem a lancheirinha pronta, kit pronto do Almir. Que bom, vem com um estilete 5 polegadas, mochilinha 20 quilos, um tênis chinesinho, tesoura com ponta para melhorar a precisão na hora do corte, uma cola super colante, daquelas que nem se de colar um indicador tem que arrancar fora. E na lancheira, copinho de vidro ultra resistente, um garfo e uma faca de prata. É isso, pessoal. Foi o meio do ponto ali, ó. Informação. Produção da Almir, que tá avisando aqui que o e-mail é: o bola coordenador da Atlântida está broxa desde o ano novo. @ não tem mais alegria das estagiárias. Teste do sofá tá valendo, Fetão. Ô meu, show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico ao vivo de Floripa pra todo mundo. Em seguida, segura aí. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 18 minutos para as 2 da tarde. Estamos em Floripa, na semana do planeta. Vamos falar de planeta, mas antes vamos falar no Bola nas Costas aqui, doutor Alceu. Tudo bom aí, doutor Alceu? Tá bem, pé. Tudo tranquilo. Vamos nós então aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Isso, doutor Alceu. Tá cada vez melhor Floripa, doutor Pepe. É verdade. Pra quem, doutor Alceu? Pra todo mundo, né? É verdade, doutor. Mas guria bonita ali na beira-mar, doutor. Não tenho visto, doutor Alceu, infelizmente. Mas não tenho visto. Doutor Petra, o Flamengo tá guardando os advogados Assis contra assinar o contrato, doutor Petra. Não assinou aqui ainda. Agora vai, né? Eu vou dar uma informação pra vocês. De cocheira, de cocheira. O Gaúcho vai jogar no Los Angeles Galaxy. Olha só. Isso tu já falou há um mês atrás. É. Tô falando. Tu sabe que tudo isso é mise-en-scène. Eu agora. Vai lá no jogo do Lakers com David Beckham. Ah, isso aí. Sai patrocinado pela Red Bull, não tem nenhuma competitividade, vai fazer o que ele tá fazendo, festa de vez em quando entrar em campo. Festa, ele tá com uma cara boa hoje na foto ali no Clique RBS, mas tu sabe que eu que agora assisto, eu que agora assisto novela, né? Eu tava assistindo. E o Porã Pinto Pequeno, depois. Eu que agora assisto novela, cara, o cara que tinha morrido na novela, que é o Tony Ramos, o Totó, ele voltou, a novela vai acabar, a novela do Ronaldinho não termina, acabar. Cara. Não termina, vários capítulos como e assim, agora. Como assim, ele novos, morreu cara. E voltou? É, ele tava sumido. É espírito, ele, não, ele tava sumido, foi um golpe pra pegar uma vagabunda. Teve lá. Teve o casamento da filha do Mano Menezes no sábado em Porto Alegre, no Leopoldino Juvenil, um clube clássico de Porto Alegre, e aí tava o presidente do Corinthians, que foi presidente do Mano Menezes enquanto o Mano era treinador. E o presidente e aí do Grêmio chegava também, o Adoni também. Tava lá, chegava, que é o Sanches, né, o presidente do Corinthians, chegavam mensagens do seu... Olha cara, mensagem, Sanches, velha! SMS do Assis. Do Assis. Dizendo Sanches, que não estava nada fechado com o Flamengo, que o Corinthians ainda estava na parada. Tu imagina o Sanches mostrava numa festa pros gremistas lá a mensagem de texto. Imagina que beleza. E aí a melhor proposta brasileira é a do Corinthians. É 1.800.000. Só que o Corinthians fala o seguinte: pro Milan a gente não paga nada. Mas é que ele não quer ir pra São Paulo também, né? Tem essa. Vocês não acham que tem alguma coisa muito estranha aí que não tá bem explicado? Cara, parece coisa de criança isso aí, meu. Na metade do ano, o Ronaldinho assina com quem ele quiser e o Milan não tem nada. Não tem algo estranho aí? Por que toda essa ânsia de fazer isso agora? Porque o Milan se liberaria do salário dele, que é altíssimo. Sim, e receberia mais uma bolada não, tremenda. O Milan quer. Eu tô perguntando por parte do Assis e do Ronaldinho. Cara, deixa eu perguntar uma coisa pra você, mas assim, o Milan quer liberar logo pra ganhar o dinheiro. Vocês não acham que a gente tá dando já muita importância pra um troço que não tem o menor valor, velho? Tem o menor valor isso aí. O cara fez o que quis, vamos o que não junto. Quis, andou pra todo mundo. Tá certo. A gente continua, ele tá na mídia, tá. Cara, não, deu, velho. Infelizmente não vem pro Grêmio e acabou. Isso. Eu até posso concordar que ele não fale mais, mas que sirva de um péssimo exemplo, uma referência absolutamente negativa de como lidar com a vida. Com toda certeza. De como ter Pedro, relações, de como não ter relações humanas e relações interpessoais. Perfeito. Diferente de qualquer coisa que seja. E comerciais também, né, cara? O respeito tem que estar acima de qualquer relação, né, cara? Olha, e já que vai acabar, vamos aos últimos Assis Facts. Então vamos aos últimos os fatos sobre Assis aqui no Pretinho Básico. Vamos lá. O Assis atravessou o Guaíba com um sorrisão na mão. Assis só empresta dinheiro pra receber ontem e com juros. Pra receber ontem. Quando Deus criou o mundo, foi Assis quem vendeu o terreno. Quando Assis chorava, os seus pais o faziam pagar com moedas de 25 centavos. Faziam parar, né? Faziam ele parar de chorar. Isso aí, fazia ele parar. Jesus tinha 12 apóstolos fiéis, até que Assis encontrou Judas e ofereceu um pré-contrato. Manda pode ficar tranquilo. Não. Mais presídios. Mais presídios! Menos escolas! Quem mandou aqui os Assis Facts foi o Emerson de Rio Grande. E a ilha tá em polvorosa aí, porque tá o Rafael Coelho, o ídolo do Figueirense, pode ir pro Havaí. Isso é traição, querido. Sabe isso que, é traição. Os dois melhores twitters que eu vi dessa novela toda, um deles foi nem Judas traiu duas vezes. E o outro era só a palavra mercenário e o R-10. Não, e tinha muito, assim, como teve muita flauta gremista em cima do Mazembe, os colorados se lavaram em cima disso aí, né? E uma delas é o seguinte: o Dunga levou um balãozinho do Ronaldinho. O Grêmio 2. Tá, cara, era isso então. 13 minutos para as duas. A gente tá aqui essa semana em Floripa pra falar de Planeta Atlântico. Sábado, 14 e 15 de janeiro, em Canasvieiras, no Sapiens Park. Ô, Marcos Pianjas. Ô, querido. Tu, como um dos nossos queridos anfitriões aqui, além do Almir e de outros tantos, passa pra nós aí as atrações, a ordem das atrações de sexta-feira em seus respectivos horários. Então, sexta-feira a gente vai ver um show ainda inédito no Planeta Iriê, tocando junto com o Das Aranhas, duas maiores bandas que já passaram por Santa Catarina, juntas no palco do Planeta, às 5:30 da tarde. Isso aí, cara. Depois tem Michel Teló, que pouca gente sabe, é catarinense. Também. Não, o Michel Teló é catarinense? Paranaense. Mas ele tem um pezinho no de coração. De coração. Ele é catarinense de coração. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Paranaense é meio catarinense. Deixa eu falar uma coisa sobre o Michel Teló e sobre os demais. Como é que eu vou dizer? As demais atrações da balada sertaneja do planeta, o Luan Santana, o Guilherme Santiago. O Charlie Brown. É isso aí, né? Guilherme Santiago, Luan Santana e Michel Teló. Life is a Loop também. Não, cara, porra, me ajuda. O que quer falar, meu? Eu quero dizer, velho, que não vou falar mais nada. Consigo desenvolver um raciocínio, porra. Maurício, o Pause também não consegue, cara. Tá difícil de desenvolver, Magnata. Chimarruts. Olha o Garmin. Às 8 horas da noite tem Chimarruts, que pouca gente sabe. São catarinenses. Não, são gaúchos. São catarinenses, metade da banda. Capitão Inicial às 9:30, catarinenses de Forquilinhas. Armandinho, catarinense da Praia Brava de Itajaí, 11 da noite. Luan Santana, 12:30. Monobloco, pra mim, o maior show da história do planeta. Porã vai tocar com o Monobloco. Vai tocar certo dessa vez. Vai ser demais. Quem nunca viu um show do Monobloco, não perda. É demais. E Infected Mushroom pra fechar às 3:30 da madrugada. Muito bom. Essa é a noite. É sexta, essa, né? É a noite de sexta-feira no Planeta Atlântida Santa Catarina. Número 1. Dia 14. Toque então pra galera comprar os ingressos pro Planeta. Daqui a pouco a gente dá as atrações de sábado. Pode comprar pelo site oficial do Planeta, planetaatlantida.com.br. Dá pra comprar também pelo call center 4003-1212, das 9 da manhã às 10 da noite, e também nas lojas Renner. O patrocínio do Planeta, Pepsi, Nova Skin, Renner Vivo, e Dakota, Planeta Atlântida Santa Catarina. Vamos nós aí, Pause, pra noite de sábado, Pause. Ah, vamos tá lá. Como é que começa a noite de sábado no Planeta, Pause? Manda aí. Eu não me lembro, Magnata. 5:30 da tarde. Noite de sábado. Ah, tá, 5:30 vai ter o Santo Grau com o Nego Joe. Não. Pause, tira o óculos. Restart, né? Começa tudo de novo, né, Magnata? Vamos lá, então. Depois tem o Santo Grau, Nego Joe. Depois tem o Jeito Moleque, Nando Reis, aí vai ter o Soldiers of Joe. Que horas é o Soldiers of the Army, 11 da noite. 11 da noite, eu já vou estar legalzão essa hora, vou fazer uma ponta no show dos caras. Guilherme Santiago, meia-noite 30, Charlie Brown! Charlie Brown Jr., 2 da manhã. Life is a loop. A vida é um loop, né? Vou estar lá daquele jeito já. Essa festa aí, dois eletrônicos. Life is a loop, né? 70% delas. Dois eletrônicos pra fechar o Planeta Atlântida Santa Catarina. Que é uma tradição, a tradição do Planeta é fechar com DJ. E ano passado o Eskimo deixou a galera, o Eskimo lá em... Deixou a galera meio gelada. Lá em Atlântida, cara, até umas 6 da manhã, se deixasse, virava. E aí, Planeta Atlântida. Pela primeira vez o planeta ia ter domingo também, o planeta. Porque a galera não foi embora. Então é uma tradição que tem funcionado. O Infected Mushroom é uma atração internacional e também Soldier, duas atrações internacionais pela primeira vez do planeta. Olha só, a galera que não curte a balada sertaneja, não curte Michel Teló, não curte Lua Santana, não curte Guilherme Santiago. Guilherme Santiago toca sábado, Lua Santana e Michel Teló toca sexta. Quem não curte durante o show do sertanejo vai dar uma banda. Mas é muito tem 500 mil coisas pra fazer dentro do planeta. Eu não curto Michel Teló, eu não curto Lua Santana, eu não curto Guilherme Santiago, mas durante o show desses caras no planeta, porque tem muita gente que curte, entendeu? Muita gente curte. Durante o show desses caras no planeta, eu vou fazer outra coisa, velho. Eu não tenho este dado, eu só quero dizer que quem não gosta do sertanejo pode fazer outra coisa enquanto toca o sertanejo no palco central, tá entendendo? Não, Michel Teló, tu dá uma fugidinha comigo, Magnata. Não, pô, tá louco, cara. Tá louco, a última vez que tu me contou pra ir ali contigo, eu quase não voltei. Tá maluco? Tá louco? Mas assim demais, tem área eletrônica, tem pagode, tem um monte de outras stands, inclusive de patrocinadores que vão ter a sua balada própria. Que dão própria. Cada um o seu show à parte do planeta. Vale a pena, né, mesmo, vai ser legal. Uma coisa muito legal, uma novidade. Cara, o palco é o mesmo do ano passado. O palco é o mesmo do ano passado, com uma novidade, que é um telão, que não tinha telão no palco giratório ano passado. E aí, esse ano vai ter um telão de 360 graus, de alta definição. Demais. Tipo U2 em cima, na parte de cima do palco. Vai ser demais, cara. O U2 vai tocar. Pô, cara, outra coisa interessante de falar é que a galera da Rede Atlântida, transmissão do planeta, tá? Transmissão, sexta e sábado. Nós, a partir da 1 da tarde, já estaremos no Sapiens Park, o novo local do planeta aqui em Santa Catarina, Praia de Canasvieiras. Já estaremos transmitindo discorama de lá. Eu acho que toda a programação da Atlântida já vai ser transmitida a partir das 6 da manhã do Sapiens Park, nesta sexta-feira. E nós, obviamente, faremos o discorama, faremos o Pretinho Básico. E na sequência, a partir das 5 da tarde, toda a Rede Atlântida recebe a vibe, recebe a emoção de estar aqui no Planeta Atlântida Santa Catarina. Nós do Pretinho Básico estaremos fazendo toda a cobertura pela e somente pela Rádio Atlântida, pela Rede Atlântida em todo o sul do Brasil. A TV Com aqui de Floripa vai estar transmitindo para Santa Catarina e para todo o sul do Brasil. Para Santa Catarina a partir das 5 da tarde e para todo o sul do Brasil a partir das 9 da noite ou 8 da noite, se não me engano. Esta informação nós ainda vamos confirmar. E o mais legal de tudo, a galera vai sair do Planeta Atlântida, do Sapiens Park, nas manhãs já de sábado e domingo, ouvindo a Atlântida numa espécie de pós-jornada, entendeu? Acabou o planeta, a segunda equipe da Atlântida, que vem render a primeira equipe, que já estava desde as 5 da tarde, vai mandar os planetários embora, vai fazer os planetários chegarem em casa com todas as informações, com os melhores momentos do que os planetários viram durante a noite do planeta e tudo mais. Então, a partir do término do planeta, a Rede Atlântida passa a levar o seu ouvinte, o seu planetário para casa. Vai ser demais, hein? grande, hein? Sintoniza coisa na Atlântida, que você vai ter informação de ônibus, coisa táxi, grande. É trânsito e, claro, vai ouvir as músicas que você tava curtindo ao vivo. É pré, durante e pós. Tudo pra gente. Durante e depois. Planeta Atlântida pra gente é como transição de Grenal ou Figueira e Havaí. É isso aí. É o nosso grande momento. É o grande momento da Rede Atlântida. Feliz a vida, demais. No ano passado, eu lembro que na segunda noite eu tive que tomar um Dramin, porque eu tava ficando enjoado. Com tá viciado! Isso é amigo! O palco giratório me deixa enjoado. Ai, que beleza, cara! A dica que fica pra gente que já fez mais de 10 Planeta Atlântida. Fica a dica, né? É cara. Comprar camarote. Boa. Se você quer se dar bem, vá no camarote do Planeta Atlântida. É um pouco mais caro, mas você vai ter mais conforto e vai estar colado no palco e ao lado de beldades florianopolitanas e do Brasil todo. Obrigado, Marcos. E o Ronaldinho Gaúcho também deve pintar no camarote. Ah, vai. Aí parece que ele vai ficar ali no meio da galera. Ali, aí leve, né? Leve moedas, né? Moedas, isso, né? Isso. Se bem que ele não aceita moedas, ele gosta de nota. Ele gosta de nota. Se vier pedir ingresso pra mim, vamos lá. O Assis me pediu ingresso, cara. O Assis fez um pré-contrato com o Pi para os ingressos do Planeta Atlântida aqui. Que beleza, velho. Esse é o clima que, nós, que a gente está vivendo aqui. É, quem chegou na ilha sábado, como o Piangers, eu e KG e Potter, a gente já está vivendo o clima, porque a ilha já é planeta, né, cara? Florianópolis já é planeta, né? Já é Floripa tem. Então a gente está feliz da vida de estar aqui fazendo parte dessa grande festa, o maior ou um dos maiores festivais de música da América Latina, e a gente tem o orgulho de participar. Tá bom, queridos? Muito bem, vamos dar uma última rodadinha aí, então, antes de entregar pro Geiso aqui no cabelo no espaguete. Vamos ver aí, Cajezinho. Filosofias de para-choque. Minha mulher diz que sou muito intrometido porque eu vivo mexendo nas coisas dela. Pelo menos foi isso que ela escreveu no diário. Pô, mas que caminhão, hein, cara? Essa é boa, hein, cara? Toda volta, frase. Essa é boa, essa frase. Anatomia que nem baby doll, só fica bem num corpinho bonito. É do Milor essa frase. Todas são do Milor. Todas as frases do mundo são do Milor. Sim. Observe a realidade, mas não seja pessimista, não vai adiantar nada. Essa é do Arnaldo Jabor. Fanático, sujeito que não muda nem de ideia, nem de assunto. Marta Medeiros. Marta Medeiros, essa aí. Pode até ser que esse teu Jesus te ame, mas eu não. Mário Quintana. Querem uma frase do Milor hoje no Twitter? A invenção do sutiã prova que as mulheres mentem permanentemente. Quem prova? A invenção do sutiã prova que as mulheres mentem permanentemente. Mas mulher mente muito, o né? Salto cara? Alto, bem. Mulher mente assim, é natural, meu ser é natural. Mente a idade. Ah, não, essa é a minha altura, é a minha idade, o filho é teu. Peso principalmente. A última aqui, ó. 98% da beleza da mulher sai com água e sabão. 1% sai com detergente. E 1% não sai de jeito nenhum. Fabrício Carpinejado. Só caminhoneiros. E tem aqui dicas, aí, dicas do casamento. Case com uma mulher bonita. Fica bem mais fácil se livrar dela depois. Engata uma aí, Potter. Uma piadinha, mas né? Mas ele não acabou. Ah, não acabou, Pian? Desculpa, quando cara. Quando você escolhe uma mulher apenas como passatempo, tudo que você consegue é perder o seu tempo. Uma mulher quase sempre deixa um homem por causa de outro homem. Um homem sempre deixa uma mulher por causa dela mesma. E essa a mais forte de todas é essa aqui, ó. A melhor maneira de duas pessoas que se amam serem felizes juntas é cada uma delas casar com outra pessoa. A gente tá em Floripa e no verão o bicho pega aqui, né? Bicho pessoas pega. Chegam nas outras. Chega, né? Chega, o bicho chega, chegando. Tentando criar famílias, né? Fazer a felicidade. Fazer. Perpetuar espécies. Perpetuar espécies, exatamente. É, depositar os genes, né, Potter? Pra chegar numa mulher, tu precisa de uma cantada. Cantada do Potter! Punho! Restaurante Punho! A la carte no Punho é tão gostoso! Showzinho da Emory House, assim, chega no ouvidinho dela. Ai, peraí, só um pouquinho. No ouvidinho dela, fala só um assim, pouquinho. Garota, me reinicia porque eu travei quando te vi. Só faltou reiniciar a Amy Winehouse, né? Que tava travando o tempo todo. Chama o restart, né? Aliás, ela tem que dividir o cachê dela com o negão da banda lá. Pô, aqui, os negão na banda salvaram a Amy. Salvaram. O cara e com o Morro da Caixa também vai dividir o cachê. Garota, quer ficar com o homem mais bonito da festa? Não! Que bom, então eu tenho chance. É sincero. Essa é boa. E a última. O Maurício gostou. Me chama de técnico do Santos que eu te mostro onde eu coloco o ganso. Essa foi demais. E o Porã, hein? E o Porã, amor. Taca, taca, taca. E aí, Porazinho, tá, vou acabar em ti, Porazinho. Ei, brother, não, acaba no pi, que eu já tô acabado. No pi. Tá, mandar um abraço pro pessoal do voo, o Juliano já mandamos, né? Pro pequenininho. Já mandaram todos os abraços, conta uma piada, cara. Cristiano e o Lucas. Não aguento mais, cara. Meu, vamos acabar o programa, então. O Lucas e o Miqueias, o DJ Miqueias. Conta uma piada aí, pô. Ah, tá bom, a menina apaixonada, rapidinho essa aqui, apaixonada, enlouquecida pelo Cristiano Manuel e liga pra ela. Ele atende. Olé. E ela, oi. Ora, pois não, queres o que de mim? Ah, eu tava pensando em te convidar pra vir aqui dormir comigo. E aí ele responde: ah, hoje não, porque eu estou sem sono. Estamos encerrando mais um Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, direto de Floripa, na semana do Planeta Atlântida, Santa Catarina. Vamos lá, regressiva. Ô, meu, quero mandar um beijo aqui para nossa colega de firma, aqui da coluna Variedades, do caderno Variedades, do Diário Catarinense, a nossa Juliana Vosgraus, que botou uma foto bem bonita da galera aqui da Atlântida no P12, na tarde de sábado, na abertura, na festa de lançamento do Floripa Tem. Tava lá também o nosso querido amigo Nelson Quinto, que está em Floripa com todo o seu staff. O querido Nelson Quinto. E tava lá também nosso amigo Potter, né? Que não saiu na foto. Ah, e dizer que a foto tá bonita é uma sacanagem. É uma sacanagem, é verdade. Se não é a Rodaica salvar a foto ali. E o Duda, que é bonitinho também, aí ia ficar. Também era isso, voltaremos logo mais às 6 da tarde. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e preferência pelo Pretinho Básico. Vem aí mais um trote do cabelo no espaguete. Valeu, tchau.